lembrava que o lixo, quando o pão tem nível de colagem 97, o vento 070 graus, 079. Gente, de novembro, alfa, chame para o táxi. Bravo, que Luiz, decolado 247, chame controle em 1.9.8. Novembro Alfa, ajuste no 012, reporte na Oscar, para ingresso na... Novembro Alfa, autorizado ingresso 997, reporte alinhado e pronto. Rio 5973, se chama a torre? Afirma, ativo, ponte pelo 1-0. Rio 5973, bom dia, autorizado a alinhar e decolada 1-0, vento 070 graus, 08 nós. Alô, pessoal. O Índia Novembro Alfa, se possível, após o decolagem de curva de imediato, campo? Gente, o Índia Novembro Alfa, aguarde a condição de para iniciar. Romeu, meu Golf, bom dia, chamar o táxi. Índia Novembro Alfa, vento 070 graus, 099, livre decolagem. Azul 4234, ponto espera do zero. Azul 4234, mantenha o ponto espera da 1-0. Mantendo o ponto espera do 1-0, 4234. O Índia Novembro Alfa, fora do solo 59, se possível, se há condições de cruzar o campo de imediato, autorizado. Vai cruzar de imediato, Ângelo Negrão. Sim, já passa para o cruzamento do campo. Vai para o cruzamento, Ângelo Negrão. Rio 5972, decolada 59, chame agora o controle em 199.8, bom voo para a viagem. Salvador, muito bom dia. Tam 3663, estabilizado em aliança. Tam 3663, cruz de aproximação, aguardando autorização para pouso, ou as destino 012. Aguardando. Torre 5973 voltando para agradecer aí, um bom dia a todos aí. Sérgio, bom dia, boa viagem. Torre Salvador, Índia November Alpha no cruzamento. Gente, Índia November Alpha, vem na prova de buraquinho e chame controle em 119.8. Chamar o controle em 119.8. Tão 3663, tráfego avistado, o destino 012, ligue pouso na 10, vento 060 graus, 099. Oi, bom dia, qual o nome? 2, 1, amiga, pra frente. Confirme? Confirme, por gentileza? Gol 1922, bom dia, estamos passando sem breve. Bom dia, 1922, continue a aproximação, agora a transição de pouso, ajuste no 0, no 2, número 2 para pouso. Nada a ver. Azul 4234, me fala quem continua em decolagem de negar. Gente, Azul 4234, aqui temos o aeronave para pouso, já passou o Ster. E a aeronave que está na sua frente não liberou a pista ainda. Então, 3663, no salão 03, luta direito via eco, chame solo em 1219. Então, solo 1219 via eco, 3663. O 922, tráfego avistado, ajuste no 012, vento 050 graus, 079, devido pouso no 10. Devido pouso, fiz no 0, gol 922. Bom dia, 14299, final de 7 minutos. Azul 4299, bom dia, o assist na 02, com a sua aproximação, segundo para pouso, a nave que precede, é um Boeing da Gol, na curtíssima da 1-0, suporte baixado para baixo. Bem. No 922, Luz Carlos 05, Luz Direita, via Fox, chame Sol Leandro, beijando esse monótono. Azul 4299, tráfego avistado, check trem, MIG pouso na 0, vento 050 graus, 08 longe. Achado e travado de pouso na 10429. Azul 4234, visual com o Embraer da companhia na longa final do 0. Negativo. Seja parte visual com o mesmo. Afirmativo, após o tráfego ali mantém a cabeceira 1 a 0. Agora sim, ali mantém, parece. Azul 4299, no solo 08, liga à direita via Fox e chame Sol Leandro 219. 219 na Fox. Sobre Salvador, TAM 3304, passou externo, baixou e checou. TAM 3304, bom dia, o ajuste na 012, faz sua aproximação, aguarde pista livre, temos um Embraer da Azul, na iniciar a rolagem no instante. Ótimo, aguardando o pensamento da 3304. Azul 4234, vento 060 graus, 089, livre decolagem da 1-0. Vem com a 1-0, com a 2-0. 3304, livre pouso no 0, vento 060 graus, 08 marcha. Livre pouso para o TAM 3304. Azul 4234, decimal 209, chame controle em 119, decimal 8. Chamado, direto. Então, 3304, no solo 11, na linha direita via eco, chame solo em 121, decimal 9. 209. Romeu Golfo, chama linha de pronta, pista 17. Aeromédico Romeu, Romeu Golf, o vento 040 graus, 08 nós, livre decolagem da 17. Tan 3079, bom dia, autorizado a linha área e decolando no zero, vento 050 graus, 079. Romeu Golf, decolado azul. Chame controle, 19.8. 19.8, até a volta. Então, 3179, decolado. Chame controle em 19.8, boa viagem. 19.8, bom trabalho. 3179, tá atrás. Lima, bom dia, chama para o táxi. Confirme? Gente, pra cópia chama o solo, em ano 219. Serra Lima, o ajuste na 012, reporte no ponto de espera da Papá. Sente 05 no POB. Autorizado o ingresso no 17, a portinha alinhado e pronto, cabeceira. Torre Salvador, bom dia, gol 1605, está na final da 10, campo à vista, baixado travado. 1605, bom dia, tráfego avistado, ajuste na 012, livre pouso na 10, vento 080 graus, 07 nós. Livre pouso na 10, 1605. Horas, 4 horas de autonomia, alternando Salvador, o Vitor Kilo Delta, o ajuste no 012, reporte no ponto de espera da mamá. Quilo Serra Lima, mantenha a cabeceira 17, temos o aeronave que já passou o externo para pouso na 10. Serra Lima, tentando tirar chuva no interior do Bang da Gol. Nível de decolagem da 17, vento 090 graus, 0 manchas. Romeu Oscar Bravo, prossiga. Oscar Bravo, na rotatória, senhora. A ingressão do circuito para pouso, vai com 4x4. Romeu Oscar Bravo. Gente, Romeu Oscar Bravo, reporte final de 3 milhas já, 197. Vai tomar 17, Romeu Oscar Bravo. Para ingresso na 35, Vitor Kilo Delta. O Romeu Serra Lima, o Papa Romeu Kilo Serra Lima, decola 230, chame controle em 19.8. 119.8, Lima. O Romeu Oscar Bravo tem intenção de voar direto para o Pat 4, confirma? Autorizado direto para o Pat 4, cara. Recebe a condição de liberar o eixo, os aeronaves que com intenções para decolar da 35. Para liberar. Gente, Romeu Oscar Bravo. O Vitor Kilo Delta autorizado o ingresso da 17, a parte NL, ponto cabeceira 35. Romeu Oscar Bravo, tráfego avistado, autorizado a presente direto para o Pat 4, reporte em solo controlado. Vai falar com o senhor, Romeu Oscar Bravo. Total 9911, bom dia. Autorizado alinhar e decolada 10, vento 090 graus, 0 positivo, livre alinhamento e decolagem pista 1-0, total 9-9-1-1. Frente Vitor Kilo Delta, mantém a cabeça em cima, autorização para decolagem. E o Papatango Romeu. Prossiga, Papatango Romeu, Papatango Romeu. Tá visual na final, proponho cancelamento e pousar na 17. Negativo, temos a nave na cabeceira, mantém a aproximação para 10, aguarde pista livre. Negativo, manter a 10 o Papatango Romeu. Sente no solo 3-3, livre corte, Romeu Sobrado. Papa Romeu, Papa Tango Romeu, com o impacto de estacionamento? Aerostar. Gente, continua aproximação, aguardando o pista livre. Afirmativo. Sem chance de pousar na 17, né? Torre. Prossigo. Sem chance de pousar na 17, né? Sem realmente não temos uma aeronave alinhada na cabeceira 35, aguardando a decolagem. Motivo, então é prosseguir para o Nozano. Aí é que eu tenho a Papa Romeu, Papa Tango Romeu, Lise Pouso 10, vento 100 graus, 109, tráfego já avistado. Papa Tango Romeu. O Vitor Kilo Delta aguardando a cabeceira, temos a decolou da 10 com a mesma saída. Total 9991, no decolado 35, chame agora o controle em 199.8. 198, total 9911. Vitor Kilo Delta, vento 100 graus, 129, livre decolagem da 17. 35, confirmado. Papa Romeu, Papa Tango Romeu, no solo 66, liga direita via Eco, Eixão de Sol, Leandro 219. Eco 1219, Papa Tango Romeu. Controle, torre decolou da 35, vem do Kilo Delta. 1510, a proa de Alagoinhas, a presente. Centro de coordenação com o controle, em 19.8, Vitor Kilo Delta. 98, Delta. Torre 3859, final da 10, baixado para baixo. Torre 3859, tráfego avistado, vento 100 graus, 139, loja chama 012, livre pouso na 10. Livre pouso na 10, 3859. Salvador, Chené 63, Zona 2, passando externo, baixada travada. Chené 63, Zona 2, tráfego avistado, segundo pré-pouso, a nave que o precede é um Airbus da TAM, na curtíssima da 0 para pouso. O ajuste na 0 no 2, posto baixada travada, guardando o pista livre. É, aguardando o pista livre 63, Zona 2, tá baixado travado. Chené 6312, vento 090 graus, 139, livre pouso na 10. Livre pouso, Chené 6312. Papa Tango Bravo, aqui Luiz, que bom dia, o ajuste na 013, vento 090 graus, 13 nós, da presença autorizado direto 17, reporte na final de 3 milhas. Chamei 6312 no solo 40, liberei via Fox, chame solo 1219. Sim, no Sigam. Ciente, autorizado o cruzamento, reporte ao estacionar frequência livre, o Papa Tango Romeu. Pode dar um 06 pra você. Guardião 06, reporte quando pronto para a decolagem. Guardião 06, informo que tem um tráfego a 2 milhas da 17. O senhor está autorizado a presente, direto para o Açu 105 com o eixo de decolagem da 1735. Reporte fora do solo, Guardião 06. Torre, bom dia. Gol no 286, vai passar o Índia Serra, baixar o trabalho. O 9286, bom dia, continua a aproximação, agora autorização para pouso, contato visual, ajuste na 013. Reporte baixado e travado. Já está baixado e travado no 013. Bravo que Luiz, que liga o pouso na 17, evento 100 graus, 109, vamos tentar que um tráfego, um helicóptero decolado do Graé, à sua direita não vai interferir no seu pouso. Sem livre pouso, bravo que Luiz. O Guardião 06 já está fora do salão. Sempre informa, tem um tráfego já passando externo no momento. Torre Salvador, Papa Romeu, Índia, Nova Alfa. O eixo da 1-0. Relativo, já praticamente vibrou o eixo 1-0. Rede 1-0-6. Salvador, Papa Romeo, Índia, November Alpha, visual com o campo na proa da rotatória. Índia, November Alpha, para a parte final de 3 milhas.